Ficheiro 95, página 767. Era uma história bastante simples e triste. Se fosse qualquer outra pessoa que não Jonathan Randall a contá-la, eu teria sucumbido à compaixão. Privado do seu cargo junto do Duque de Sandringham, devido ao escândalo em torno de Mary Hawkins e a uma saúde demasiado frágil para conseguir outro trabalho, Alexander Randall fora forçado a pedir ajuda aos irmãos. William enviou-lhe 2 libras e uma carta de fervorosas exortações. Jack Randall encostou-se contra a parede, cruzando os tornozelos. Receio que William seja um tipo muito piedoso, mas que não estivesse preparado para ter Alex em sua casa em Sussex. A mulher de William é um tanto radical, digamos assim, nas suas opiniões religiosas. Houve uma nuance de humor na sua voz que me fez apreciá-lo por um momento. Em circunstâncias diferentes, poderia ele ter sido como o bisneto com quem fisicamente se parecia? A lembrança repentina de Frank transformou-me de tal forma que perdi a observação seguinte. Desculpe-me, que foi que disse? Agarrei a minha mão esquerda com a direita, os dedos segurando com força a minha aliança de ouro. Frank partira. Eu precisava parar de pensar nele. Eu disse que procurei alojamento para Alex perto do castelo, de modo a que eu próprio lhe pudesse dar assistência, já que os meus recursos financeiros não eram suficientes para me permitir contratar um criado adequado para ele. No entanto, a ocupação de Edimburgo tornara, como era evidente, tal assistência difícil, e Alex Randall ficara mais ou menos entregue a si próprio no último mês, à exceção dos serviços esporádicos de uma mulher que ia fazer a limpeza. Com a saúde abalada desde o início, as suas condições pioraram com o clima frio, a dieta pobre e as circunstâncias esquálidas em que vivia. Até que, seriamente abalado, Jack Randall resolvera procurar a minha ajuda e oferecer, em troca dessa ajuda, a traição ao seu rei. Porquê procurar-me a mim? Perguntei, finalmente virando-me da placa honorífica. Ele pareceu ligeiramente surpreendido. Por ser quem é? Os seus lábios curvaram-se num pequeno sorriso escarninho. Quando se quer vender a alma, não se deve recorrer aos poderes das trevas? O senhor acha realmente que eu sou um poder das trevas? Obviamente que o achava. Ele era mais do que capaz de sarcasmo, mas não houvera nenhum na sua proposta inicial. À parte das histórias a seu respeito em Paris, a senhora mesma mo disse, ressaltou. Quando deixei que partisse de Wentworth, virou-se no escuro, remexendo-se na laje de pedra. Um erro grave, disse ele serenamente. A senhora nunca deveria ter deixado aquele lugar viva, perigosa criatura. E, no entanto, eu não tinha escolha. A sua vida foi o preço por ele estabelecido, e eu teria corrido riscos ainda maiores pelo que ele me deu. Emiti um leve som sibilante, que abafei de imediato, mas tarde demais para impedir que ele me ouvisse. Permaneceu parcialmente sentado na laje, um dos quadris repousando sobre a pedra, uma perna esticada para baixo para lhe dar equilíbrio. A lua surgiu lá fora, através das nuvens que passavam rapidamente, iluminando por trás, pela janela partida. Na semi-obscuridade, a cabeça ligeiramente virada e os sulcos de crueldade em torno da boca, apagados pela escuridão, eu podia confundi-lo de novo, como acontecera outrora, com o homem que eu amara, com Frank. No entanto, eu traíra esse homem por causa da minha escolha. Esse homem jamais existiria, porque os filhos deviam pagar pelos pecados dos pais. E destruí-lo-á completamente, de modo que o seu nome não mais seja conhecido entre as tribos de Israel. Ele contou-lhe? Perguntou das trevas, a voz descontraída, agradável. Ele contou-lhe tudo o que se passou entre nós, entre mim e ele, naquele cubículo em Wentworth? Por entre o meu choque e o meu ódio, notei que ele obedecia à imposição de Jamie, nem por uma vez usando o seu nome. Ele, nunca Jamie. Esse era meu. Os meus dentes estavam cerrados com força, mas obriguei as palavras a sair. Contou-me tudo. Ele emitiu um pequeno som, uma espécie de suspiro. Quer a ideia lhe agrade, quer não, minha cara, nós estamos ligados, você e eu. Não posso dizer que isso me agrade, mas admito a verdade da afirmação. A senhora conhece, tal como eu, a sensação do toque da pele dele. Tão quente, não é? Quase como se queimasse por dentro. Conhece o odor do seu suor e a aspereza dos pelos das suas coxas. Conhece o som que ele exala no final, quando se perde. Também eu o conheço. Cale-se, cuspi, pare. Ele ignorou-me, reclinando-se, falando pausadamente, como se conversasse consigo mesmo. Reconheci com uma nova onda de ódio o impulso que o conduzia àquilo. Não a intenção, como eu pensara, de me perturbar, mas uma necessidade incontrolável de falar de alguém amado, de rememorar em voz alta e reviver detalhes volvidos. Porque, afinal, com quem poderia ele falar de Jamie dessa forma, se não comigo? Vou-me embora, bradei, girando nos calcanhares. Vai-se embora? Proferiu a voz calma atrás de mim. Eu posso entregar o General Hawley nas suas mãos? Ou poderá deixá-lo tomar o exército escocês? A escolha é sua, cara senhora. Senti uma vontade incontrolável de responder que o General Hawley não valia o preço. Mas pensei nos chefes de clãs escoceses, agora aquartelados em Holyrood, Kilmarnock, Balmerino, Lochiel, a apenas alguns metros de distância do outro lado da parede da abadia, no próprio Jamie, nos milhares de escoceses que eles conduziam. A possibilidade da vitória valeria o sacrifício dos meus sentimentos? Seria aquele um momento decisivo, novamente um lugar de escolha? Se eu não o ouvisse, se eu não aceitasse a proposta de Randall, o que aconteceria? Virei-me devagar. Fala, então, já que precisa. Ele não pareceu perturbado com a minha raiva, nem preocupado com a possibilidade de eu recusar a barganha. A sua voz, na igreja escura, soava regular, controlada, como a de um professor. Imagino, sabe, prosseguiu, se você teve dele tanto quanto eu. Inclinou a cabeça para o lado, as feições marcantes, focando-se consoante saía das sombras. A luz fugidia alcançou-o momentaneamente pela lateral, iluminando o avelã claro dos seus olhos e fazendo-os brilhar como os de um animal selvagem vislumbrado no meio dos arbustos. O tom de triunfo na sua voz era fraco, mas inconfundível. Eu, disse calmamente, eu tive-o de uma maneira que você jamais terá. Você é mulher, não pode compreender, mesmo sendo a bruxa que é. Eu tive a alma da sua masculinidade. Tirei dele o que ele tirou de mim. Eu conheço-o como ele me conhece agora. Estamos ligados, ele e eu, pelo sangue. Eu dei-lhe o meu corpo para que os dois fôssemos um só. Escolheu uma maneira muito estranha de conseguir a minha ajuda, pronunciei eu, a voz trêmula. Os meus punhos estavam cerrados nas pregas da minha saia, o tecido frio e embolado entre os meus dedos. Acha? É bom que o compreenda, senhora. Eu não suplico a sua piedade. Não me submeto ao seu poder, como um homem poderia buscar a compaixão de uma mulher, na dependência do que as pessoas chamam de compreensão feminina. Para isso, a senhora poderia socorrer o meu irmão, por ele mesmo. Uma mecha de cabelos escuros caiu-lhe sobre a testa. Afastou-a para trás com uma das mãos. Prefiro que seja um trato feito diretamente entre nós, minha senhora, por serviço prestado e preço pago. Entenda, senhora, que os meus sentimentos em relação a si são muito semelhantes aos que deverá ter em relação a mim. Foi um choque. Enquanto me esforçava por encontrar uma resposta, ele continuou: Estamos ligados, você e eu, pelo corpo de um homem. Ele. Eu não teria tal vínculo formado através do corpo do meu irmão. Procuro a sua ajuda para curar o corpo dele, mas não corro o risco de a alma dele cair em seu poder. Diga-me então, o preço que lhe ofereço é aceitável? Virei-me e caminhei pelo centro da nave ressonante. Eu tremia tanto que sentia que os passos incertos e o choque da pedra dura sob a sola dos meus sapatos me sacudiam. O rendilhado de pedra da grande janela acima do altar abandonado destacava-se no escuro, contra o branco das nuvens velozes e ténues raios de luar iluminavam o meu caminho. No extremo da nave, o mais longe que pude ficar dele, parei e pressionei as mãos contra a parede para me apoiar. Estava escuro demais, até mesmo para ver as letras da placa de mármore debaixo das minhas mãos. Mas eu podia sentir as linhas frias, afiadas do entalho. A curva de um pequeno crânio, descansando sobre tíbias cruzadas. Uma versão piedosa da famosa bandeira dos piratas. Deixei a minha cabeça pender para diante, a testa contra a testa do crânio invisível, liso como o osso contra a minha pele. Esperei, os olhos cerrados, que a minha ânsia de vômito se aplacasse e a pulsação intensa que latejava nas minhas têmporas abrandasse. Não faz diferença, dizia para mim mesma, não importa o que ele seja, não importa o que ele diga. Estamos ligados, você e eu, pelo corpo de um homem. Sim, mas não pelo corpo de Jamie, não por ele. Insisti para ele, para mim mesma. Sim, você possuiu o seu canalha, mas eu tomei-o de volta, eu libertei-o. Você não possui nenhuma parte dele. Mas o suor que escorria pelas minhas costelas e o som da minha própria respiração ofegante desmentiam a minha convicção. Seria esse o preço que eu teria de pagar pela perda de Frank? 1.000 vidas que poderiam ser salvas, talvez, em compensação por essa única perda? A forma escura do altar assomava à minha direita e desejei de todo o coração que pudesse haver aí alguma presença, qualquer que fosse a sua natureza, algo a que recorrer em busca de uma resposta. Mas não havia ninguém ali em Holyrood, ninguém, a não ser eu mesma. Os espíritos dos mortos guardavam os seus próprios conselhos, silenciosos nas paredes da parede e do soalho. Procurei tirar Jack Randall da mente. Se não fosse ele, se fosse qualquer outro homem a pedir, eu iria? Havia Alex Randall a considerar, independentemente de tudo o resto. Para isso, a senhora poderia socorrer o meu irmão por ele mesmo, dissera o capitão, e eu certamente o faria. Podia eu negar o que quer que lhe pudesse oferecer em termos de cura, por causa do homem que o pedira? Um longo tempo decorreu até eu me endireitar, forçando o meu corpo exausto a erguer-se, as mãos úmidas e escorregadias na curva do crânio. Sentia-me exaurida e fraca, a nuca doendo e a cabeça pesada, como se a doença da cidade se tivesse finalmente apoderado de mim. Ele continuava lá, paciente, na escuridão fria. Sim, disse eu abruptamente, assim que cheguei ao alcance da voz. De acordo. Irei amanhã pela manhã. Onde? Alameda Lady Walk, respondeu ele. Conhece? Sim. Edimburgo era uma cidade pequena, nada além da High Street, de onde partiam vielas e becos minúsculos e mal iluminados. Alameda Lady Walk era uma das mais pobres. Encontrá-la-ei lá, disse. Terei a informação prometida para lhe dar. Levantou-se e deu um passo em frente. Depois parou esperando que eu me movesse. Vi que não queria passar perto de mim para alcançar a porta. Está com medo de mim? Inquiri, com uma gargalhada contrafeita. Acha que o vou transformar em cogumelo? Não, disse ele, examinando-me calmamente. Eu não a temo, senhora. Não pode conter duas verdades, sabe? Procurou aterrorizar-me em Wentworth, anunciando-me o dia da minha morte. Tendo-me dito isso, não pode agora ameaçar-me, pois se devo morrer em abril do próximo ano, não me pode matar agora, não é assim? Se eu tivesse uma faca comigo, talvez lhe tivesse mostrado, no momento de gratificante impulso, que ele estava enganado. Mas a maldição da profecia recaía sobre mim, bem como o peso de 1000 vidas escocesas. Ele estava a salvo. Mantenho a distância, minha senhora, apenas porque preferia não correr o risco de lhe tocar. Ri de novo, agora genuinamente. E esse, capitão, é um impulso com o qual estou inteiramente de acordo. Virei-me e saí da igreja, deixando que me seguisse como bem entendesse. Eu não precisava de lhe perguntar ou de temer que não mantivesse a palavra. Ele libertara-me uma vez em Wentworth porque dera a sua palavra de que o faria. A sua palavra, uma vez dada, era a sua garantia. Jack Randall era um cavalheiro. O que sentiste quando entreguei o meu corpo a Jack Randall? Perguntara-me Jamie. Raiva, dissera eu. Nojo, horror. Apoiei-me contra a porta da salinha, sentindo tudo aquilo outra vez. O fogo apagara-se e a sala estava fria. O odor, a gordura de ganso canfurada, ardia-me nas narinas. Tudo estava em silêncio, a não ser pela respiração pesada e áspera que vinha da cama e o longínquo sopro de vento correndo pelas paredes de 1,5 metros de espessura. Ajoelhei-me junto à lareira e comecei a reacender o fogo. Apagara-se por completo e empurrei para dentro a lenha, parcialmente queimada, afastando as cinzas antes de iniciar o fogo, numa pequena pilha de gravetos no centro da lareira. Tínhamos lenha em Holyrood e não turfa. Infelizmente, pensei, um fogo de turfa não se teria apagado tão facilmente. As minhas mãos tremiam um pouco e deixei cair a caixa de sílex antes de conseguir produzir uma faísca. O frio, disse para mim mesma, estava muito frio ali. Ele contou-lhe tudo o que se passou entre nós? Dissera a voz escarninha de Jack Randall. Tudo o que eu precisava de saber, murmurei para comigo mesma, encostando um pedaço de papel torcido à minúscula chama e levando de ponto em ponto, ateando fogo à lenha em 6 focos diferentes. Um de cada vez, acrescentei pequenos gravetos, enfiando cada um na chama e segurando-o ali até que pegasse fogo. Quando a pilha de gravetos ardia alegremente, peguei no grande toro pela ponta, levantando-o com todo o cuidado e colocando-o no meio da fogueira. Era madeira de pinho, verde, mas com um pouco de seiva a borbulhar de uma rachadura na madeira, numa gota pequena e dourada. Cristalizada e congelada. Com o tempo, formaria uma gota de âmbar, dura e permanente como uma pedra preciosa. Agora ela brilhava por um instante, com o calor repentino, inchou e explodiu numa minúscula chuva de centelhas rapidamente desvanecidas. Tudo o que eu precisava de saber, murmurei. A cama de Fergus estava vazia. Tendo acordado com frio, arrastara-se do catre em busca de um paraíso aquecido. Estava enroscado na cama de Jamie, a cabeça escura e a ruiva pousadas lado a lado na almofada, as bocas ligeiramente abertas enquanto roncavam pacificamente juntos. Não pude deixar de sorrir perante a cena, mas eu não pretendia dormir no chão. Sai daí! Murmurei a Fergus, empurrando para a ponta da cama e tomando nos meus braços. Ele era magro e os seus ossos leves para uma criança de 10 anos, mas ainda assim terrivelmente pesado. Levei-o até à sua cama de palha com dificuldade e ajeitei-o sob os cobertores, ainda inconsciente, voltando em seguida para a cama de Jamie. Despi-me devagar, parada junto à cama, fitando. Ele virara-se de lado e enroscara-se contra o frio. As suas pestanas repousavam juntas e curvas sobre a face. Eram castanho escuras, quase pretas nas pontas, mas alouradas nas raízes, o que lhe dava um ar estranhamente inocente, apesar do nariz longo e reto e das linhas firmes do queixo e da boca. Vestida com a minha camisa, entrei na cama por trás dele, aconchegando-me contra as costas largas e quentes, dentro do camisão de lã. Ele remexeu-se um pouco, tossindo, e eu coloquei a mão sobre a sua coxa para o acalmar. Ele mexeu-se, enroscando-se ainda mais e empurrando-se para trás, contra o meu corpo, com um pequeno suspiro de consciência. Passei o braço em torno da sua cintura, a minha mão roçando-lhe a macieza dos testículos. Eu podia excitá-lo, sabia-o, mesmo dormindo como estava. Era preciso muito pouco para o excitar, não mais do que alguns movimentos firmes dos meus dedos. Mas eu não queria perturbar o seu repouso e contentei-me em afagar delicadamente a sua barriga. Ele estendeu a enorme mão para trás e, de modo desajeitado, devolveu uma carícia na coxa. Amo-te, murmurou ele, meio acordado. Eu sei, disse eu, e adormeci instantaneamente, abraçada a ele.